Mas é porque ele não conseguiu fazer o que ele queria. Boa, né? Eles jogaram tudo, todas as cartas. O Tony Stark vai pegar a Mary Jane. Foi quebrado em pedaços. Sabe por que, que esses caras saem dos filmes? Porque eles pedem muito pra fazer o segundo, o terceiro. Você tá falando da franquia Homem-Aranha, que é o Andrew Garfield está fora. Isso, que a Marvel vai pegar os direitos. O Garfield saiu por quê? Porque pediu muito. Porque achou que era não, mais importante. Não, ele teve ele já chegou se auto... Ele se auto... Assim, ele quis continuar no projeto. Exatamente. Mas é o seguinte, o problema é o quê, ó... No começo do... No final do, da década de 90, a Marvel vendeu os direitos do Homem-Aranha pra Sony Pictures. Os estúdios de Sony. Desde... Acho que desde do final dos anos 80, criaram-se vários projetos pra se fazer um filme do Homem-Aranha. Até o James Cameron quis fazer um filme do Homem-Aranha. Exatamente, tá bem... Tá por dentro, hein, rapaz? Não conseguiu fazer. O projeto tinha roteiro, tinha tudo, só que nenhum estúdio comprava o projeto. Foi em 2001. O segundo em 2004, né? Acho que foi. E o terceiro foi em 2007. Por que o Sam Raimi conseguiu, muito bom, Henrique? Não, tá. Muito bons, muito bons. Porque o Sam Raimi foi o primeiro diretor a botar fé no projeto. Entendeu? Levar com seriedade. E a Sony já tinha comprado os direitos da Marvel. Uhum. Foi uma mão na roda pra Sony. Achou um diretor bom. Nerd. E gostava do Homem-Aranha. Tá certo que o terceiro filme foi uma bosta. Eu também não gostei. Mas é porque ele não conseguiu fazer o que ele queria. Mas a ideia foi boa, né? Entendeu? Teve muita mão dos produtores, né? Dos diretores da Sony. Aí o primeiro e segundo filme, puta sucesso. Homem-Aranha, o Tobey Maguire com 30 anos, o Sam Raimi conseguiu convencer o público que ele tinha 15. Conseguiu convencer. Entendeu? Que é um moleque. Conseguiu convencer, mas eu tinha quase 30 anos naquela época. No primeiro filme. Imagina o terceiro filme, quase 40. Uhum. Aí, depois do terceiro filme, como foi um fracasso... Fracasso assim, né? Não foi tão... Não foi no mesmo alcance que foi os dois primeiros, né? O Homem-Aranha 1 e o 2. Bem longe. Foi bem longe. Foi bem mais fraco que o primeiro e o segundo. O projeto era pra se fazer o quarto, o quinto e até o sexto filme com o Tobey Maguire, a Kirsten Dunst, todo o elenco. Tinha esse mesmo projeto elenco, de continuar mais um pouco. Aham. Uh-huh, com o Sam Raimi na direção. Vira e mexe ele aparecia, né? Pela lembrança do Harry, dele, né? E ele tinha esse projeto pra chegar até o sexto filme. Só que o Tobey Maguire começou a pedir muito. Ele falou assim, não, eu aceito continuar, né? Só que eu quero com o Sam Raimi na direção e eu quero tanto. A outra atriz que fazia a Mary Jane aqui também falou, tá bom, eu quero, mas só com o Sam Raimi no projeto. E eu quero tanto, cada vez pedindo mais. O Sam Raimi, ele segurava, o pessoal sentia firmeza nele. O Sam Raimi, dentro da Sony, ele fez porque estava no contrato dele fazer três filmes. Uhum. Mas depois ele não queria mais. Por quê? Porque os diretores da Sony não deixavam ele fazer o filme que ele queria fazer. Entendeu? No terceiro filme não era pra ter Venom, não era pra ter Homem-Areia. Não era pra ter nada, era pra ter só o abutre de vilão e só. Eles jogaram tudo, todas as cartas. Só. Exatamente, eles já jogaram um monte de vilão pra cima do cara. E ele teve que engolir. E ele teve que fazer o filme. E o que você acha? Vai espantar um pouco o público a saída do Andrew Garfield? Não, não vai. Não. Nós vamos ter que engolir um novo ator fazendo, vai ser um reboot, né? Vai um melhor. Não vai. Que venha outro reboot do Homem-Aranha, Paulo. De novo, eu fui picado pelo Homem-Aranha. Não, o Paulo, entenda, Paulo. O Homem-Aranha não precisa mais ser apresentado não no cinema. Mais. Já é um personagem estabelecido. Eu já tô vendo eles fazer uma origem no Paulo, começo do filme de novo. Ninguém aguenta mais. Não, Paulo, por quê? Porque primeiro o Homem-Aranha vai participar de um outro filme da Marvel. Depois vai vir o filme solo dele. Certo. Você entendeu? Primeiro, a mais história relevante que ele possa participar... É do Capitão América 3, certo. Que é o Guerra Civil, que nos quadrinhos é um personagem chave da história. Você entendeu? E eu vou mais longe que o Henrique. O Homem-Aranha com a máscara fazendo as piadinhas com os Vingadores, com o Tony Stark no filme, os próximos filmes aí, é uma coisa. A gente vai ter que acostumar de novo com o ator. A gente viu dois filmes. Vai ter que vamos acostumar. Ter que engolir essa aí. Tá bom. Vai ter que acostumar. Por quê? Porque Robert agora. Robert Downey Jr. nunca mais vai sair da. É, o Robert Downey Jr. tá cheio de fãs aí que acha que vai fazer Homem de Ferro até o quinto, né? Inclusive é o Léo. Cara, não, entende uma coisa. É, o Homem de Ferro também já é um personagem estabelecido no cinema. Bem estabelecido. Pode trocar ele de personagem. Pode trocar de, não precisa mais. De filme solo. Não precisa. O primeiro e o segundo foi fantástico. O Homem de Ferro só vai ter um filme solo daqui em diante se os próximos filmes da Marvel for uma bosta. É verdade. Entendeu? Porque aí a Marvel vai precisar de um personagem de nome, que já tenha um sucesso passado. Ou seja, o Homem de Ferro é um personagem perfeito. Mas depois não vai ter mais. Não vai. Ó, o próximo filme da Marvel esse ano, Vingadores. Até 2019, Vingadores. Pantera Negra. Depois, o Homem-Formiga. No meio do ano. Homem-Formiga. É Ripim, né? Não, ele vai ser o conselheiro do. Entendeu? No homem, é outro personagem. Que vira um gigante. Ano que vem, também. Capitão América 3 e, se eu não me engano, Guardiões da Galáxia. Também 2. Eu vi isso aí, exatamente. Acho 2017, que eu vi essa notícia. Aí tem Capitã Marvel, Pantera Negra, Vingadores 3, parte 1, Vingadores 3, parte 2, tem o Thor 3. E eu pergunto, precisamos de um filme do Homem-Formiga, gente? Não dá pra jogar ele no filme direto? Pra que a gente precisa de um filme daquele cara? Vocês veem alguma graça nesse personagem? Talvez não, você conhecia... Eu não conheço, eu fui apresentado. Você não perdeu nada, eu conhecia dos quadrinhos. Você conhecia os Guardiões da Galáxia? Não conhecia. Você já assistiu o filme? Não. Assista o filme. Eu nunca ouvi falar em Guardiões da Galáxia. Você antes. Gostou do filme, Henrique? De primeiro eu achei muito bom. Agora eu preciso ler os quadrinhos, saber direitinho pra ver se realmente era se realmente o que a Marvel apresentou no cinema. Entendeu? Particularmente assim, só o filme eu gostei muito. Certo. Entendeu? Agora é o seguinte, a Marvel, ela foi muito esperta fazer sabe o quê? Ó, o Homem-Aranha na Sony foi uma bosta. Esses dois primeiros do Andrew Garfield. Foi uma. Bosta. Foi ruim. Você achou, cara? Não, o filme em si foi ruim. Os dois. Mas em comparação com a primeira trilogia, é uma bosta. Não, é que você quis comparar, né? Você entendeu? Mas a Marvel tem que comparar, né? Tem que comparar. Porque é mas boa, culpa cara. Do roteiro do Andrew Garfield? Não, o Andrew Garfield fez um papel... Fez a parte dele. Fez um bom Peter Parker. Certo. Entendeu? Só que é o seguinte, ela errou em detalhes a Sony, em detalhes, que fez com que os dois filmes não tivessem o alcance de público como teve a primeira trilogia. Você entendeu? Entendeu. Aí o que o... Aí o que a Marvel fez? Ela deixou os fãs fazerem o que ela tinha que fazer. Pressionar o estúdio que tava com os direitos do personagem. Você entendeu? Entendi. Você falou, não, o filme tá uma bosta. Não é esse, esse nunca é o Homem-Aranha que a gente viu nos quadrinhos, que não sei o quê. Os fãs do mundo inteiro fizeram uma pressão pra cima da Sony. Não, coloca o Homem-Aranha junto com os Vingadores. Entendeu? O Homem-Aranha é um personagem chave dos Vingadores, chave. Ele tem que ficar nos Vingadores, não existe os Vingadores sem o Homem-Aranha. E tal, e tal, e tal. Pode aí usar. Chegou a Marvel. Não, eu também quero. Também quero. Aí aproveitou que o último filme foi uma bosta? Tá, mas. Tá aí. Filme com todo mundo junto. Vai sair? Vai. Mas o que eu tô achando, gente? O que, que vai acontecer? Vai. Eu tô achando que nesse filme, como o personagem, o ator vai estar meio cru ainda e a gente não vai estar acostumado, ele vai ficar 99% do filme com a máscara. Com a máscara. Os outros atores. Os outros super-heróis vão recepcioná-lo bem? Ou não? Não, tomara, né? Piadinhas, né? Não, lógico, isso aí que é a graça. Não, ele provavelmente vai ser apresentado no Capitão América, né? É no Capitão América 3. Como o Homem de Ferro vai participar do Capitão América 3, então sempre vai ter piadinha, tipo, a gente ouviu falar muito de você, né? ter alguma coisa assim, tipo, nossa, a gente viu você não, mas na fazendo hora, tal coisa, mas na hora que a gente gostou de o você. Peter Parker tiver naquela motinha dele, ridícula. No gibi e só, Tony, né? Eu sempre pra vender brinquedos. Naquele, ah, tá, naquele Lamborghini, sim. Diablo dele, não vai. Você fala pra vender brinquedo, né? Pra vender brinquedo. Verdade. Não, sabe o que eu acho que vai fazer também? Os outros vão ter um prato cheio. Eles vão pegar coisas do Facebook, da internet, as piadinhas, não, quando ele não tinha entrado nos Vingadores. Não. E vai ser. E pior, vai ser muito pior, legal. Cara. Uma coisa que vocês não estão atentando ao detalhe: o Tony Stark vai pegar a Mary Jane. Bem capaz. Vai ser pior. Bem capaz. É capaz do Homem-Aranha pegar a Viúva Negra, porque ele curte uma ruiva. E a Pepper, com quem vai ficar, gente? Nessa história aí. Falando nisso, falando em pegar, tá todo mundo querendo ver o embate do Hulk, do. Qual é a armadura do Homem de Ferro lá? O Hulk Buster. Tá todo mundo achando que aquele ali, o Hulk ficou louco naquela cena do trailer e tal. Mas se aquela, que... aquela vai ser uma das primeiras cenas do filme, dos Vingadores 2. Será? Tá? É uma das primeiras cenas. Porque, vamos fazer, no começo do filme, não vai ser o Ultron direto o inimigo, vai ser o Capitão. Eu esqueci o nome do inimigo, Capitão Von Strucker, alguma coisa assim, entendeu? Né? Barão Von Strucker? Barão Von... Exatamente. Ele mesmo. Exatamente. Vai ser ele o inimigo. Então os Vingadores, eles vão... Não sei pra onde, eu sei que essas imagens foram na África e realmente no filme a localização vai ser como se fosse na África, mas a cidade não vai ser Joanesburgo, tá? Vai ser uma outra cidade... Vai ser uma cidade perto, certo. Onde tem a cidade do Pantera Negra. Entendeu? Tá vendo que já tá indo pro caminho do Pantera vai Negra se juntar ao mesmo. No... Tá inserido no contexto. Tá inserido no contexto. Aí não sei o que vai acontecer, o Bruce Banner vai perder o controle e o Homem de Ferro vai ser obrigado a conter a fera com aquela armadura. Vai quebrar em mil pedaços. Vai quebrar a cidade em pedaços. Foi quebrado em pedaços. Olha a vinheta aí. Eu tô falando. Ó. Olha a vinheta. É, eu digo uma coisa. Vocês já assistiram o trailer, né, dos Vingadores, já. Né? Não. Não, viu? Tem uma cena em que o Thor... Vi. Tá, o Thor, a Viúva Negra e o Capitão América numa sala. Dura esse Thor com esse martelinho dele. Né? Com a marreta biônica dele, né? Não, o Thor não enjula ali, cara. Que tem... o Thor... Caralho, o Thor... Eles quiseram... Não, a verdade é que a única marreta biônica que existe, meu, é a do Chapulin Colorado. Né? Não contava Tem muito mais fãs. Mas completa o raciocínio, Henrique, do quarto então, que você viu ele na O na Thor, cena. Tá, a Viúva Negra e Capitão América, aí eles estão num quartinho assim, só que a Viúva Negra e o Thor, eles olham pra cima assim, e o Thor acaba deixando o martelo cair. Ele fica assustado com o que ele vê. Esse foi uma das últimas cenas do primeiro trailer que deu. Certo. Todo mundo falou, caramba, o que, que eles estão... Será o Thanos? Tão medo assim do Thor, um semideus nórdico, semideus. Acabar largando o martelo dele, que é a principal arma dele. Que porra que apareceu lá? Eu falei assim, aí tem uns boatos que saiu no último trailer, depois do último trailer, e falou que como o Ultron, ele cria vários clones dele... Uhum. Na batalha final, o Ultron ele acaba reunindo todos os robôs e fazendo um Ultron. Entendeu? Um Megazord de Ultron. E vai aparecer o Visão nesse aí, né? Vai aparecer o Visão nesse filme. No trailer não apareceu o Visão em lugar nenhum. Mas é isso aí. No trailer, enquanto a Marvel tá indo pra frente, a DC, a gente fala, cadê o filme da DC? O que tá aí a Marvel é filha o da puta. Ela vai reunir os três principais heróis da editora, que é o Homem de Ferro, Capitão América e o Homem-Aranha, num filme só. É. Em 2016, que é o mesmo ano da estreia do Batman vs Superman. A DC sabe fazer série de TV. O Arrow lá, que você assiste, o Flash lá, Gotham City, Smallville. Mas os filme ainda não aconteceu. Melhores, né? Não. Você acha, Cleber? Cara, existem heróis e heróis. Mas qual que é o maior herói de todos? O maior herói de todos? Não, Superman. É o Superman, o ícone, é o começo de tudo. Cara. Discordo. Quem seria você? Melhor herói de todos os tempos? O Batman. O Batman. Criado por Bob Kane. O Batman. Mas então, galera, pra vamos mim, aguardar aí e ver o que vai dar. Mais Chapolin ainda? Não, aí você já tá falando de um nível já... O Chapolin tá num nível muito maior endeusado, do que isso. Endeusado, cara. Mas, galera, então vamos aguardar novas notícias aí. A gente vai passando pra vocês aí, ó. Obrigado pela audiência, hein?